coisa linda, ela está sempre a me chamar. Ela não se cansa, ela está sempre a me ajudar. E por qualquer coisa, ela por mim quer brigar. Sabe mais da minha vida, bem melhor do que eu. Ela é minha verdadeira amiga, protegendo os sucessos meus. Fica triste e doente quando eu não estou nas paradas. Faz até promessa e também vai na igreja rezar, pedindo a Deus Nosso Senhor que esteja sempre a me ajudar. E dizendo para o mundo que com orgulho é minha fã número um. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Muito obrigado, minha fã adorada, pois você é minha verdadeira namorada. Muito obrigado, minha fã adorada, pois você é minha verdadeira namorada.